5220, vou Itápeda presente. Itápeda presente, 5220. No 3621 para o táxi 131 a bordo, 3 horas e 50 até no Galeão. Qual é a autonomia? É 3 horas e 50. Gente, ali o táxi pelo pátio e Índia. E no ponto de espera da 10, chama a torre 186. O ajuste é 1014, tá 3621 no boa viagem. Pátio Índia 186, no ponto de espera com 1014, 1043. 62, obrigado, mãe. 1935, bom voo. 1935, tá bom, seu senhor, obrigado. É. Controle de Salvador, boa tarde. Triplo Papa Romeu Lima, decolando 7, na sua escuta até o Costa Azul. Papa Romeu Lima, 500 pés, condições visuais, reporte visual com local de pouso. Vai reportar visual, Lima. 5244, descendo e maintém 3,000 feet. Maintain 3,000 feet, trip 5220, desce e mantenha o 050. 050, 5220, o guardião 01. Bom, anunciante, chama o controle 035 até o retorno. 035. Trip 5244, reduce speed to 1809. 1809, 9204. Controle, bom dia, guardião 01. Prossiga. Zé Cruz de Salvador vai ficar passado aqui pelo menos 7 milhas, uma expulsão em Vida Nova. Ciente, mantenha 500 pés em condições visuais. 500 pés em condições visuais, o guardião 01. Trip 5220, confirma indicada. 240. Tem condições de manter até a duna, 5220? Afirmativo. Que a gente mantenha. Passando Duna, complete aproximação, torre 98 decimal 6. 86, 4060, bom dia. Bom dia. Trip 5244, descendo maintain 2000 feet, altimeter 1014, clear to final approach, LSX Ray runway 10, report to Epsilon. 10014, descend to 2009, call and stamp 5 to the report. Ajuste em Salvador 1014 agora. O vento 160 graus, com 10 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Sente livre o pouso na 10 já, azul 4060. Se mantém o nível 060, ajuste na 014. Evidente foi, descendo para o 060, 1014, 6740. Controle, Papa Romeu Lima, visual com pouso. Papa Romeu Lima, frequência livre. Livre, tá regrado, cara. Salvador, bom dia, 3621 da TAM decolando, Dayal. TAM 3621, bom dia, contato radar na decolagem, se mantém o nível 340, voe Leda após Leda Bidev. Direto Leda, Leda Bidev, eu tô na 340, 3621. São Salvador, Gol 777, formação November Box 4 para cópia. Porto Seguro? Gente, Gol 777, está autorizado, Porto Seguro. Nível 320. Decola da pista 10 com curva à direita. Subida da El, após da El Leda. Após Leda DCT, Porto Seguro. Controle 119.35. Adicione 5066. Com 777 autorizado Porto Seguro 320. Via Dael, com curva direita após a decolagem, Leda direto Porto Seguro. 119.35, 5066. O Gol 777. Tá correto, Gol no 777, chame pronto para o pushback e acionamento. 777. LS FA da pista 10, descendo para 2000 com 1014, 5220. And some of the power, good morning, 35T24, passing on water mark and reducing to maximum. Trip, while number 2, team 310 on force and Byron vacated. Jet 6740, vê se mantenha o nível 050. 050, mensagem 40. Zero, 06035, direito 219. 219 direito, obrigado, bom dia. Cleitlander 210, 150 degrees, 10 knots. Airplane 1035, level 4. Muito bom dia ainda, Jô Azul, 4060. 4060, bom dia da Azul. Alívio táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Ok, vai chamar antes da Juliette. 4060. Luiz 621, sub mantém o nível 340, chame centro Recife no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251-133-25, TAM 3621, bom dia, Celeste. Bom dia. Trip at the ground at 37 right on contact ground 121.90. 190, good day, sir. Postal Crown, good morning, Cape 5 to the 44, but can you tip the ratio now? Okay, Cape 5 to 44, follow the Embraer 190 from Azul. Cleared going to gate 01 via Alpha and Juliet. Alpha and Juliet, main apron, gate 1, 3.5 to the 44. O Azul 4060, autorizado, gate 8, pela Juliet. Tá livre o ingresso pro 8 então, o Azul 4060 ingressando via Juliette. Trip, pois autorizado, 160.10.9. Autorizado, 5220. Ajuste agora 1014. 0.4, ajustado, 5220. Salvador Altan 3295, a posição é a 02 para posicionamento. Altan 3895, só confirmando se eu já recebi autorização de tráfego? Não, copia durante o táxi. Tá, ok. Ok, o senhor tem condições de copiar e realizar o pushback simultâneo? Afirmativo, como queira. Ok, está autorizado pushback e acionamento e também está autorizado Guarulhos, nível 340 via Peruísque 50 até o destino. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev e em Bidev intercepte a aerovia. O controle 199.35 e acione 5063. 340 autorizado para São Paulo, Guarulhos, decolando da 10, o perfil da Daniel Leda. Primeira curva à direita, após Leda, CBDEV, intercepta Android 50 e até o Zaba, até São Paulo. 319.35, controle, aciona 5063, Tutan 3895. Correto, Tutan 3895, e no portão 2 está autorizado, puxar, acionar e chame táxi. Isso, posicionamento chamado para o táxi, Tutan 3895. Solou 4-2, direita 219. 5220, livrou. Trip 5220. A posição de desembarque será no pátio 3, aviação geral, cruze alfa, ingresso na taxa e quilo. A posição é a 05 do pátio 3. Alfa, quilo, pátio 3, obrigado. Paulo Salvador, é o azul 4235. Solicito autorização para Rio de Janeiro, Santos Tomão, nível de voo 380, 109 November, está no box 03. O azul 4235, eu tenho aqui autorizado 360. Tem uma aceita de copia? Ou aguarda a coordenação com 38? Gente, 360, prossiga, está pronto para a copa. Bem, a gente está autorizado então, Santos Dumont, nível 360, decola da pista no zero com curva à direita, subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bidev, para interceptar a Open November 857, até Porto Seguro, e após a Pezulu 16, até Grufe, e após a Pezulu 14, até Barbacena, 1935 é o controle. 5052 ao transponder e aguarde um instante para cotejar. Gente. Autorizado o pouso por 6740 1014. 4 Fernando Galeão com 4 horas. Gente, TAM 3895, autorizado o táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre 186. E o ajuste é 1014, boa viagem. Afirmativa direita, ponto espera da 10, chama a torre 186, bom dia, bom serviço, tá 3295. Comente. Azul 4235, livre o cotejamento. 4235 da Azul, autorizado Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível de voo 360. Decola pista 10, curva direita, Dael Leda, DCT, Bidev. Via Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 16, Grufe, Upper Zulu 14, Barbacena. Controle 10935, transponder 5052, Azul 4235, obrigado. Correto, 4235, quanto pronto, pode chamar para o pushback acionamento. Gente, boa. Pronto, a 3191, November, pronto para a cópia. Ok, duas aeronaves chamaram ao mesmo tempo. Confirme quem está pronto para a cópia. Alta 3191. Ok, TAM 3191 está autorizado. O Galeão, o nível é o 380. Decola da pista 10, curva à direita. Subida da El. Após da El, Leda. Após Leda, DCT Bidev. Para interceptar a Open November 857. Até Porto Seguro, após a Pezulu 16, até Grufe, após a Pezulu 14, até Toquim, o controle 19.35, acione 5072. Gente, tá 3191, tá autorizado Galeão no 380. Decola da 10, curva direita, saída da El, transição Leda, após Leda direto Bidev. Uniforme November 857 até Porto Seguro, pós uniforme Zulu 16, Grufe, pós uniforme Zulu 14, Toquim, com controle 119.35, transponder 5072. Correto, chame pronto, vamos chamar sinal, tá 3191. Chama não, tá 3191. Bom, 777, pushback acionamento. Autorizado, chame táxi, Bruno 777. Livre, Bruno 777. 40, Salvador, 47, direita, 219. 219, direita, até daqui a pouco. É. Esse voo que volta pra Guarulhos? Isso. Só fala do voo de Recife, é o voo do amor também? Um pouquinho melhor. Beleza. Valeu. Salvador, boa tarde, Web 6740, livrou. Web 6740, boa. Continue via Alfa, táxi, chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, 6740. Paulo, 1270, autorização Guarulhos. Gente, 1270, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50, até o destino. 19.35 é a frequência do controle. A decolagem será da 1-0, com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev para interceptar a aerovia Peruísque 50. O código transponder é o 5077. Autorizado 360 Guarulhos, motorista 50 para destino. Decola da 10, curva direita, da Euleda, DCT de 10, intercepta a aerovia. 1935, controle, 5077, transponder. Correto, chame pronto, gol no 270 para puxar esse nome. Web 6740, observe a saída da aeronave da Gol. Após, está autorizado o gate 2. Matinho, após a saída da aeronave da Gol, está autorizado o gate 2 para o 6740. Aterrada na decolagem, submantém o nível 340, voe Leda após Leda Bidev. Proa de Leda 340 em ascensão, TAM 3295 após Leda Bidev. 77 para o 63, 2h39 com fim. Chegou no 777, tá? Livre o táxi à direita e no ponto de espera da 1-0, chame a torre, 18-6, o AG chamei 14, boa viagem. Gente, livre o táxi 18-6-14, no 777, boa tarde, bom domingo. Patango, mantenham no 1500 pés, em condições visuais, voe Paripe, reporte Paripe. Salvador, busca vida, decola da 1-7, 500 pés. Controla Nordeste, em coordenação com a torre, a mesma opera em 18-6 e o controle 1935 e o transponder é o 0135, Lima, Delta Lima. Olá, da 1-7, Nordeste, controle 1935, correto. Qual hangar que o senhor se encontra? Cliente, chame a torre para acionar e taxiar. O ajuste é 1014. 1014. Afirmo, 3 milhas afastado do setor norte. Cliente, mantém a minha escuta e se for prosseguir para outro setor, informe então. A escuta, se para outro setor, informa a torre, o 01. O senhor nessa posição está na vertical do Fusca Vida, não? É, de Vida Nova aqui, na próximo ao lixão aqui, estamos com esse policial tentando localizar uns marginais aqui que atiraram na guarnição. Gente. O tráfego do Romeu Robatango está nessa posição 12 horas agora, mantendo 1.500 pés. Será pronto, bom, 777. 277, ingresso decolagem autorizado, vento Salvador, 130, 89. Livre decolagem, gol 777. 1-1-3-2, diagonal 4-4, diagonal 2. Também de 1-2-4, chamando Guarulhos aos 1-9-5-9. Lima, cumpriu a norte autorizado, 140 10 nós, informa o tráfego do Guardião, no norte é 3 milhas, mantendo sobrevoo próximo ao lixão. Delta Lima, copiou? 0, tá no 7, pushback acionamento. Autorizado, gol no 270, chame táxi. Livre, chamarei táxi, no 270. 02. Gente. Romeu Papatango, confirme pessoas a bordo. Romeu Papatango, fui suporte. Romeu Papatango. Gente. Autorizado táxi, reporte para a decolagem. Desce, mantenha 2 mil pés e ajuste na 0 no 4. Reporta estabilizado na ILS X-Ray da pista na 0. Estabilizado 5728, descendo para 2 mil. X-77 decolado 541935, por favor. 935, obrigado e um bom dia a vocês aí. Controle Salvador, voo 777. Dona 777, bom dia, contato radar na decolagem, submantenha o nível 320, voe Leda da Presente, após Leda, direto Porto Seguro. 320, Leda da Presente, com 777. Delta Lima, está na parte de espera da intervenção do central. Para a rotatória, reporte rotatória. Segura aí para a rotatória, segura aí na rotatória, segura para a rotatória. 130 graus, 9 nós, Lima, Delta Lima. Decolando a nordeste da intersecção, Lima, Delta Lima. Avião 01, né, a torre? Ah, escuta, 01. Ok, apenas para informação, nós temos um helicóptero decolando com o Pro Nordeste também a 500 pés, atento ao mesmo. Ficando atento ao Lima Delta Lima, o Guardião 01. O Lima Delta Lima também, informação de tráfego aí, o Guardião mantém o setor Nordeste do aeródromo a 500 pés, o Lima Delta Lima. Mantendo o setor Nordeste, o Lima Delta Lima. Não, confirmando, o Guardião também mantém o setor Nordeste a 500 pés, atento ao mesmo, Lima Delta Lima. Positivo, avistado. Web 5728, passando Duna, complete aproximação.